Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Semana Santa. Vamos parar mais uma semana. Tá tudo bom, tá tudo uma beleza, os políticos não estão roubando, a inflação não tá voltando, tá tudo bom demais. Vamos parar mais o Brasil mais uma semana, nós precisamos descansar. A discoteca do Cleitão recebe hoje pela primeira vez a dupla Evandro e Henrique. A Faculdade da Música apresenta os mestres César e Paulinho. A frase irretocável é do grande pacifista Mahatma Gandhi. A oração de hoje, a oração nossa, uma oração muito bonita. A dica, a nova política. Essa política antiga acabou, essa não, já está sepultada, enterrada e já fedeu faz tempo. Eu começo trazendo aí, eles estão de volta, Bob Robson, Basta. Basta pra nós dois, um sonho que ficar pra depois. Mudanças, o que aconteceu? No espelho eu olho e vejo que não sou mais eu. Basta pra nós dois, lembranças que ficaram no ar. Sentimentos apagados, não vou apontar culpados. Cada um fica do seu próprio lado. É hora de buscar sentidos e respostas. Pra quem me perguntar, vou falar e inventar mentiras pra mim mesmo. Vou criar e tentar acreditar, que você nunca existiu e que o meu beijo nem sentiu. Foi ilusão te amar, isso tem que terminar. Basta. É hora de buscar sentidos e respostas. Pra quem me perguntar, vou falar e inventar mentiras pra mim mesmo. Vou criar e tentar acreditar, que você nunca existiu e que o meu beijo nem sentiu. Foi ilusão te amar, Bob Robson, Basta pra Lucy Rosa Vermelha. Ela mora aqui em Brasília, é minha mais nova amiga do Facebook. Lucy, seja muito bem-vindo, um beijão pra você, viu? Eu vou atender um pedido aqui, o Gedeão José Brasil, ele mora em Sapezal, no Mato Grosso, ele mandou um e-mail pra mim. Cleiton, tô feliz demais que tô ouvindo o seu programa aqui, e escutei uma música do Edelson Moura, que fala que o meu pranto é cachoeira, não sei o que, tal, etc. Ô, Gedeão, vamos fazer o seguinte. Por coincidência, eu já tinha programado uma música do Edelson aqui. Vou tocar essa. Eu sei qual é essa música que você está falando, mas eu não sei o nome dela. Eu vou ligar pro Edelson para perguntar como é que é o nome dessa música dele. E na semana que vem eu toco outra para você. Já que você gosta do Edelson, você fez um pedido e vai escutar duas modas. O criador de sucessos, Edelson Moura. Um certo amor. Amor me deixou de tal maneira, fiquei muito amargurado. Partiu sem dizer pra onde, pergunto e ninguém responde. Onde foi meu bem amado? Um certo amor me deixou de tal maneira, fiquei muito amargurado. Partiu sem dizer pra onde, pergunto e ninguém responde. Onde foi meu bem amado? Se eu lhe encontrasse agora, faria o tempo parar. Sem lamento e sem demora, eu voltaria a amar. Conheci muitos amores, de ninguém pude gostar. Ela mudou minha vida, me deu a luz do viver. Por isso sua despedida me fez assim padecer. Morri de tanta saudade, estou pra enlouquecer. Me deixou de tal maneira, fiquei muito amargurado. Partiu sem dizer pra onde, pergunto e ninguém responde. Onde foi meu bem amado? Um certo amor me deixou de tal maneira, fiquei muito amargurado. Partiu sem dizer pra onde, pergunto e ninguém responde. Onde foi meu bem amado? Se eu lhe encontrasse agora, faria o tempo parar. Sem lamento e sem demora, eu voltaria a me amar. Conheci muitos amores, de ninguém pude gostar. Ela mudou minha vida, me deu a luz do viver. Por isso sua despedida me fez assim padecer. Morri de tanta saudade, estou pra enlouquecer. Edelson Moura, Um Certo Amor, para Zilda Ramalho. Ela é de João Pessoa, na Paraíba, mas mora aqui em Brasília. Ô Zilda, um grande beijo. Ela está chegando a fazer parte aqui do nosso Facebook. Uma das mais técnicas duplas do Brasil, Durval e Davi, Segredo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Você quer me matar do coração, ou quer acabar de vez comigo? Você não mede mesmo as consequências, ou gosta de brincar com o perigo? Já pedi que não me ligue lá pra casa. Este fogo que te arrasa ainda vai por tudo a perder. Não devemos descuidar desse segredo. Ela ainda não sabe de você. Eu já pedi mil vezes pra você se controlar. Me ligue no escritório ou então no celular. Essa paixão, ela pode nos ouvir da extensão. Da toca dele, amor. Ela nem imagina a existência. Encontros escondidos. Você também precisa se cuidar. Alguém pode entregar pro seu marido. Que Deus perdoe os nossos sentimentos. Pra nós dois é um tormento. É pecado essa paixão. Mas o amor existe, nos amamos. Não podemos evitar a tentação. Eu já pedi mil vezes pra você se controlar. Me ligue no escritório ou então no celular. Não ligue mais lá em casa, contém essa paixão. Eu já pedi mil vezes pra você se controlar. Me ligue no escritório ou então no celular. Não ligue mais lá em casa, comprei essa paixão. Ela pode nos ouvir na extensão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Durval e Davi, Segredo. Eu tô com as emissoras de rádio que eu não sei se estão passando o meu programa, se não estão, porque é muito tempo que eu não recebo a relação. Então eu vou mandar um recado para vocês aqui. Vocês, por favor, me avisem e manda no meu e-mail, locutorpreferido@gmail.com. Cleiton, nós estamos passando seu programa aqui, tal horário assim. Por exemplo, o pessoal lá da Tocantins AM de Porto Nacional, a Nativa FM de São João do Caru, no Maranhão, a Rádio Sucesso de Uberaba, né, de Araxá. Rádio Sucesso lá em Uberaba é a Terra FM, essa eu sei que está passando. Mas a Rádio Sucesso de Araxá, tem mais aqui, Paraná, a Rádio Ondas Verdes FM de Conceição do Rio Verde, o Luiz Flávio Bergantin, né, tem também aqui, tem um bocado de rádio aqui, assim, a Mundial FM de Januária, Minas Gerais, a Difusora Aliança FM 98,7 de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Por favor, me avisem se vocês estão passando ou não o meu programa, que eu estou precisando atualizar aqui a minha relação. E só com a ajuda de vocês mesmo, tá bom? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, esse ano vai ser um ano de muita festa, de muito show. E só quero lembrar para os meus amigos que o mês de junho é um mês especial, é o mês de mais show, é a festa junina, muita festa, e não tem artista para as festas tudo. E o povo deixa para a última hora, depois quase deixa a gente doido, né? Então sejamos práticos, contrate o seu artista agora para o mês de junho, primeiro que você vai pagar mais barato, né? Porque o artista é o seguinte, ele não sabe se vai vender, se não vai. Se você comprar agora, ele te vende um pouco mais barato. Se você deixar para comprar na hora, ele fura seus olhos, viu? É, não é o artista, é o empresário. Porque o artista só faz cantar, os empresários é que faz a venda. Se você ligar para 99813601, DDD61, 61998136601, você vai levar para sua festa o show do Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Guiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar, Amado Batista. O telefone é 61998136601, 61998136601. Sua Excelência o Compositor. Eu estou fazendo uma homenagem aos compositores, porque o compositor ele é esquecido. Até o artista que faz sucesso com a música dele não respeita, não dá valor. É um negócio engraçado, né? O ego dos artistas, né? O sujeito acha que ele é primo primeiro de Deus, assim, em grau avançado. Ele sabe, ele acha que não depende de ninguém, que ele é que é o porreta mesmo. A hora que o sucesso acaba, que ele fica doidinho, né? Porque o sucesso acaba, né? É, acaba, tudo nesse mundo acaba. Hoje eu vou reverenciar um dos maiores compositores do Brasil, Ronaldo Adriano, responsável pelos grandes sucessos do trio Parada Dura, músicas belíssimas, No Colo da Noite, Saco de Ouro. Esse homem é iluminado, né? Sua Excelência o Compositor Ronaldo Adriano, interpretado por Trio Parada Dura, Último Adeus. Thank you.

Amava muito os programas da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, da Sula Seviles, Maurício Rabelo, Carlinhos Moura, Artemisa Azevedo. Tínhamos um calendário com a fotografia de todos vocês e eu gostaria de ouvir agora uma música para me relembrar da minha infância. Um abraço da sua fã que admira muito, Lady Viana de Chapada Gaúcha. Ela agora está curtindo o nosso programa pela Tropical FM do meu amigo Jonas, né? Lady, você não sabe a alegria que eu fico de poder atender o seu pedido, viu? Você pediu e tá aí, ó, Zezé de Camargo e Luciano, Menina Veneno. Pra Zé de Camargo e Luciano, Menina Veneno, pra Joaquim Vieira Nunes. Ele é da Abadia dos Dourados, mas mora aqui em Brasília e agora tá chegando a fazer parte do nosso Facebook. Joaquim, um abração pra você, seja muito bem-vindo. Um abração pros meus amigos de Abadia dos Dourados, curtindo o nosso programa pela Ativa FM, né? Quero mandar um abraço carinhoso pra Ângela, né? Vereadora combativa. Essa é a mulher danada, eu vou te contar. Mexe com quem tá quieto, vocês. Rapaz, eu morro de medo de mulher. Mulher é o bicho brabo demais da conta. No próximo bloco tem Eliane Samuel, Bruno e Marlo e Gini Geno e Djalma Lima e Monteiro. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando esse mundo todo que está curtindo a gente. O pessoal lá de Capela do Alto, em São Paulo, da OCAI FM 104,9. Estou precisando saber se vocês continuam passando meu programa aí. A Guairacá AM de Terra Rica, no Paraná. Tem mais, cadê? Delta FM 94,7 de São José dos Pinhais, no Paraná. Porque esse povo não dá notícia, não fala, eu fico sem saber. Né? E tem também a Princesa FM de Centralina, nas Minas Gerais. E deixa eu ver isso aqui, parará, parará. Essa aqui tá, essa aqui eu estou sabendo que tá. Né? E a Piraquara, lá em Piraquara, no Paraná. A Guarituba, a Rádio Guarituba de Piraquara, no Paraná. Por favor, me avisem se vocês estão passando o meu programa, viu? Eu fico feliz de receber essa mensagem, porque eu vou atualizando. Eu dei uma pane no meu computador, caiu um raio aqui, queimou tudo e foi tudo para o saco, né? Não sei mais nada, estou formando de novo a relação das rádios que transmitem o meu programa. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, aqui mora gente. E bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, décima-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Ivan Medeiros, Eduardo Gomes e Renato Barros, aqui mora gente. Eu montei um show agora, porque é o seguinte, eu tô sabendo que a crise tá braba, tem muita gente, os artistas estão rebolando, né? Os artistas famosos aí estão com problema de show, né? Porque a infraestrutura deles é grande demais e se encarece o show e diminui a quantidade de gente que pode contratar. Pensando nisso, eu montei um novo esquema de show aqui para Eliane e Samuel, que é o seguinte, Cleiton Aguiar apresenta Eliane e Samuel. Vamos só nós três. É, eu e Eliane e Samuel. O Samuel com o violão, nós três

pecado mais sagrado. E ser um só, aí sim estou saciado. Faz tudo e muito mais, o que for capaz pra me enlouquecer. Depois pode ir embora ao romper da aurora, deixando seu cheiro. A noite acordar, dormir e depois sonhar e não mais chorar, viver pra te amar. Eu quero te sentir e ser tocado num amor louco e apaixonado. Me faz ser seu pecado mais sagrado e ser um só, aí sim estou saciado. Faz tudo e muito mais, o que for pra me enlouquecer. Depois pode ir embora ao romper da aurora, deixando seu cheiro. E o amor no ar para te lembrar quando a noite acordar, dormir sonhar e não mais chorar, viver pra te amar, pra te amar. Djalma Lima Monteiro, Mato Grosso e Matias, Viver Pra Te Amar, para Carol Melissa, do Rio de Janeiro, a moça que chegou para enfeitar meu Facebook. Essa aqui não tem um micróbio. Ô, mulher bonita, rapaz. Nossa senhora. Eu tenho mais medo de mulher bonita do que um 38 na mão do menino. Nossa senhora. Mulher bonita, se for inteligente, faz gato sapato da gente. Ah, meu Deus do céu. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, a nova política, porque essa velha política aí já pode enterrar que já fedeu. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, a dica do programa de hoje, eu vou falar assim sobre política, mas não tem nome, não tem nada não. É o seguinte, o sistema político brasileiro faliu. Vocês já estão acompanhando. O que, que aconteceu? Primeiro que as campanhas, eles começaram a encarecer as campanhas quando proibiram os shows. Ah, mas o show fica caro. Não, o show levava o artista ia numa cidade, eu ia numa cidade, por exemplo, ia lá no Tocantins, no Pará, no Mato Grosso, no Maranhão, tudo quanto é lugar, eu chegava, enchia a praça, o candidato falava, fazia um discurso lá, e dava o recado dele, né? E na maioria das vezes que eu fui, o candidato ganhou. Porque dava um recado uma vez só. Agora não pode mais fazer show? Me eu pergunto, quem é que vai sair de casa para escutar a conversa fiada de político? Ninguém. Aí ficou complicado, como é que faz? Tiveram que passar a comprar o voto. Aí as campanhas políticas começaram a ficar muito caras, apareceram uns gênios aí, que tapeou todo esse Duda Mendonça, esse João Santana que tá preso, isso é tudo cascateiro, tudo enganador. Em 98, o Joaquim Roriz contratou o Duda Mendonça para fazer a campanha aqui, quem socorreu fui eu. O governador me chamou e falou assim, Cleito, a campanha tá muito ruim. Eu falei, tá ruim demais. Tomou, me entregou a campanha, nós ganhamos a eleição. Só que é o seguinte, foi encarecendo cada vez mais. E o empresário não bota dinheiro na campanha porque o candidato tem os olhos azuis, não. Ele bota o dinheiro lá porque depois ele quer exclusividade nos negócios, ele não quer disputar a concorrência, a licitação. Aí toda essa bagunça que vocês estão vendo, toda essa podridão, toda essa roubalheira, começou na campanha política. Então a minha proposta agora é de fazer uma nova política, porque nesse ano, outro dia eu estava conversando com um advogado especializado em direito eleitoral, ele me falou que essa próxima eleição vai ser a eleição que quem vai tomar posse, um vai ganhar e o segundo colocado vai tomar posse, porque a lei está tão rígida. E agora com essa história de internet, de telefone tirando fotografia, ninguém faz mais nada escondido. Hoje o caboclo vai pro motel com a moça, com a namorada. Quando ele chega em casa, a mulher já tá com a fotografia dele lá, com a bunda dele de fora lá dentro do motel, tudo direitinho em casa. O trem tá feio. Então, a política tem que mudar. Não vai ter dinheiro esse ano para comprar voto. Prender os empreiteiros, tudo, quem vai dar dinheiro? Então, nós temos que mudar a política, sempre voltar. Eu me lembro do meu tempo de menino. Como é que era a política? É na base das ideias. Ninguém comprava voto em ninguém. Então nós temos que voltar a esse tempo de trazer a juventude para a política. Eu saí da política porque eu sou um homem sério e na política do jeito que estava não cabia uma pessoa igual eu. Só tinha ladrão, isso que vocês estão vendo agora, eu já estou sabendo disso há muito tempo. Eu passei lá de perto e eu vi como é que o trem funciona. Graças a Deus que eu não sou ladrão e não me deixei contaminar por isso. Então a minha proposta de hoje é o seguinte, é uma nova política, política das ideias. Nós vamos ter eleição para prefeito e para vereador e na cidade pequena você só é tapeado se você quiser. Eu vi, por exemplo, uma vergonha lá em Estrela do Sul, esse prefeito que está lá, que é um pra nada, acabou com a cidade, não fez nada, a não ser meter a mão no dinheiro do povo lá, entendeu? Tava perdendo, tava 10 pontos atrás na pesquisa, quando chegou 3 dias, comprou a eleição, ganhou de novo, acabou de acabar com a cidade, e tá lá todo mundo reclamando, e eu não tenho dó não, eu sou ruim, eu não tenho dó não, falo, não, vocês têm que sofrer para aprender a votar. Então a proposta é essa, vamos fazer uma nova política, porque a política velha já morreu, já enterraram e já fedeu faz tempo. Márcia Ferreira, toque de Deus. Sempre quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo. Na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de oração, Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor. Toca no meu coração e acaba minha dor. Toque de Deus. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo. Na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. De Deus.

emocionou. Ouvi o sabiá cantando e a juriti, e a felicidade de um bem te vi, parece dizer minha amiga voltou. Bete Guzzo, escolta de vagalumes pro Vi Silva. É W-I o nome do rapaz, é Vi Silva de Brasília, chegando para participar do nosso Facebook. Ô Vi, seja muito bem-vindo, um abração para você. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do José Dantas Simões Neto, da Carlinha Show, Ingrid Souza, Júnior Patrício de Lima, Tiago Flávio, Yara Cristina Silveira, Laércio Flaviano da Costa, Vi Silva, esse que acabou, eu falei de falar nele agora, o Wilson Maia, grande cantor lá do Espírito Santo, Tatiana Sampaio, minha amiga de Palmas, Tocantins, curtindo o nosso programa pela Criativa FM do Gil Modesto, Timóteo Gussen, o grande fotógrafo Clausen Bonifácio. Esse foi comigo em Coromandel, fez a foto daquele disco meu, A Cara do Tato, fotografou lá o Poço Verde, o Corco da Biloca, está fazendo aniversário hoje, o Lucas Kelt também, a Ângela Santana, Josimar de Lima, Rafael Pinheiro Gomes, e a minha amiga Areta Carvalho, da Super 90 FM de Pouso Alegre, nas Minas Gerais, que transmite o nosso programa. E você que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Mas muita saúde, gente, a gente só dá o valor na saúde quando ela falta. E quando ela falta, o trem é feio demais. Eu vou aqui à página 56 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, para trazer a oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Amém. Bonita essa oração, né? Oração nossa do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Abraçando a Maria da Silva, de Brasília, a Marlene Oliveira, de Colorado do Oeste, lá em Rondônia, e a Daniele Silva também, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Comadre, o trem tá feio, você tá gastando, tá jogando dinheiro fora aí sem perceber. Sabe o que é? Essas lâmpadas que você tá usando são gastadeira, moça. Seu marido não trocou de carro porque ele estava com um carro que estava gastando mais gasolina, ele comprou um carro mais econômico? Mesma coisa. Troca essas lâmpadas que você está jogando dinheiro fora todo dia. Cada hora que você liga o interruptor, aí você está gastando 80, 90% a mais do que você podia gastar, né? Se você comprasse as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Cleiton, mas aqui na minha cidade não tem. Pode ficar tranquila que até o fim do mês o nosso site de compra vai estar funcionando.

desce o campo a cascata, o lago a mata, pesca de anzol, o gado pastando, capim do atalho, molhado de orvalho, brilhando ao sol. E a gentileza daquele povo que a todos dispensa o mesmo calor. Eu gosto da vida também da cidade e sei que existe a felicidade, mas deve ser filha do interior. Nos bailes da roça eu sempre cantava, alguém que me amava chorava por mim. Depois eu dançava no grande terreiro, sentindo o cheiro da flor de jasmim. E até hoje ainda sinto aquele perfume pairando no ar, que faz reviver a feliz mocidade. É o perfume da doce saudade, que nada no mundo consegue apagar. É quase um mistério a vida da gente, a luta da mente é quase que vã. Aquilo em que hoje se vê naufragada, talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra, que está em minha alma e em todo meu ser. No palco da vida eu vou trabalhando, mas quando sentir a cortina fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Relembrando Goiaba, é o Monte Amaraí, gente de minha terra, para Daniela Aparecida, ela mora lá na Santa Rosa, em Coromandel. Daniela, um grande beijo para você, seja muito bem-vindo, um abraço a todo o pessoal da Santa Rosa. Eu já fiz um show em Santa Rosa na campanha de 1988, na eleição do meu irmão Wellington Aguiar para vereador e do Marcos Nassif para prefeito. Naquele tempo era bom, podia fazer show, ficar todo mundo feliz, o povo ficava alegre, nós ganhávamos um dinheirinho. E naquele tempo ninguém falava dessa talha de corrupção, eu nem sabia o que era isso. A frase irretocável do programa de hoje é do grande pacifista Mahatma Gandhi. O mundo é grande o suficiente para as necessidades de todos, mas sempre será muito pequeno para a ganância de alguns. Trem verdadeiro, rapaz. Ó, o mundo é grande o suficiente para as necessidades de todos, mas sempre será muito pequeno para a ganância de alguns. É a frase irretocável de Mahatma Gandhi. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Evandro e Henrique. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ó, se você não aguenta mais o Faustão, você pode assistir o programa do Cleitão, porque agora meu programa mudou de horário no domingo, era 10 da noite, passou para as 19 horas e 30 minutos, que a turma estava reclamando, a turma do interior, que gosta de dormir mais cedo, agora não tem reclamação não. Mas aí sabe o que aconteceu? Ah, Cleiton, agora não posso assistir por a Zina lá de Rio de Conta. Não posso assistir o seu programa, que é na hora da missa. Rapaz, pedi pro padre baixar a hora da missa dele aí pra não fazer concorrência, porque disputar com o padre não é brincadeira, não. O Faustão não tem medo, não, mas padre eu tenho. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Você pode assistir nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil. E também pela TV Oi, no canal 1, Claro TV, canal 13, na Sky 175, na TV Vivo 237, na GVT 248, TV CTBC 714, no canal C1 das Parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, agora às 19 horas e 30 minutos. E neste domingo eu vou conversar com o doutor Diogo Lustosa, ele é especializado em bichectomia, que é aquelas, tirar aquelas bochechas, fazer cirurgia para tirar aquelas bochechas do tipo do Kiko, do Chaves, e também colocação de lente de contato nos dentes. Já ouviu falar nisso? Esses dentes bonitos, essas moças de novela, de cinema, isso não é delas não, é tudo botado, os médicos é que põem, viu? E custa caro, porque custa 2.500 conto cada dente, por isso que ele só faz nos 10 dentes de cima, que é o que a gente arreganha na hora que tá indo, né? Então, ó, 19h30 neste domingo, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Evandro e Henrique, com a participação de Ana Carla. Traição não é acidente. Só porque você se arrependeu não quer dizer que eu vá voltar. Troque o livro se não consegue virar a página. Foi você quem criou sua própria tempestade. Agora tá chovendo solidão e você tá sofrendo. Tá doendo. Você não foi capaz de rejeitar uma cantada. Um gole a mais tirou a aliança e não pensou em nada. Fala tudo. Vê se guarda seu discurso e não chore na minha frente. Não tente me convencer que traição é acidente. Antes de me ver partir, para um pouco e aprende. Vê se não passa com o outro que você fez com. Sua própria tempestade. Agora tá chovendo solidão e você tá sofrendo. Tá doendo. Você não foi capaz de rejeitar uma cantada. Um gole abatido a aliança e não pensou em nada. Seu silêncio fala tudo. Vê se guarda seu discurso e não chore na minha frente. Que traição é acidente. Antes de me ver partir, pare um pouco e aprende. Vê se não basta com outro que você fez com a gente. Vê se guarda seu discurso e não chore na minha frente. Não tente me convencer que traição é acidente. Antes de me ver partir, aprende. Vê se não basta com o outro que você fez com a gente. Vê se não passa com o outro que você fez com a gente. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Evandro Henrique com a Ana Carla participando. Traição não é acidente. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail, locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também nos perfis de Facebook, você pode pedir no Twitter, no Zap Zap, esses trem tudo aí que eu atendo, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Graças a Deus o sucesso desses meninos tá acabando. Estão livrando os nossos ouvidos de muita música ruim, né? Eu vou trazer aí a Faculdade da Música, apresenta os mestres César e Paulinho, Saco de Ouro. Saco de estopa com imbira narrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tenho um par de espora, um arreio, um laço, um punhal de aço, rabo de tatu. Tenho uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Do lampião quebrado só resta o pavio. Pra lembrar o frio eu também guardei um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de canudo longo, quantos pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que guardei com jeito, porque o direito na cerca quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei. Lá em Soledade, na casa da cinta, 230 na hora eu paguei.